voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Estamos de volta e nossa pauta hoje é representação negra e feminina nas assembleias legislativas. Aqui em Pernambuco a gente é muito privilegiada e está tendo que comemorar. O número de mulheres escolhidas para ocupar os cargos na Alep dobrou. Hoje são 10 parlamentares que representam 20,4% das 49 cadeiras da Casa Joaquim Nabuco. Aos pouquinhos a gente está conquistando espaço. Na última eleição foram registradas no Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, 681 candidaturas a deputados estaduais. Desse total, 212 eram de mulheres. E outro fato importante é que tivemos o primeiro mandato compartilhado no estado, que são as juntas. E o quinteto é formado pela jornalista Carol Vergolino, a ambulante Jo Cavalcante, a professora Kátia Cunha, a advogada trans Robion C. Lima e a militante Joelma Carla. Só para lembrar que Carol está com a gente aqui também na Faixa Mulher. Ela é uma das produtoras e apresentadoras do programa Mulher Faz Política Todo Dia, que vai ao ar todas as quintas, nesse mesmo horário aqui na Frei Caneca. É bem legal porque, assim, essa faixa Mulher da Frei Caneca, ela está trazendo várias mulheres com pautas super interessantes, né? Então, hoje a gente, no Vozes do Campo e da Cidade, está falando um pouco sobre política, mas o programa da quinta, ele vai trazer isso, vai pautar isso semanalmente. E para falar sobre esse mandato coletivo e a representação feminina e negra na Assembleia Legislativa aqui de Pernambuco, a gente conversou com o Jo Cavalcante das Juntas. O mandato das Juntas é um mandato inovador, né? Porque ele agrega diferentes bandeiras e também tem uma pluralidade pela própria quantidade de mulheres que o compõem, né? Embora a Jo é ela quem fala pelo mandato, mas são 5 cabeças pensantes, né? A gente sabe disso, da capacidade desse grupo. E na proposta de candidatura, vocês colocaram como principal luta a participação das mulheres na política nacional e local. A gente vai ouvir Jo, ela vai contar pra gente um pouquinho da proposta inovadora desse grupo, né, que tem como principal bandeira a participação das mulheres na política nacional e local. Na prática, as juntas vem trazendo diferente, né, que é a participação de estar na política e fazer uma política diferente com amor, com participação, principalmente trazendo a sociedade para estar discutindo com a gente as pautas que mais nos interessa, né? A questão dos LGBT, a questão da política antirracista, a questão da mulher estar nessa participação política. Então, todo dia é um desafio. A gente se divide em nós 5, quando não dá para fazer todas juntas, a gente está se dividindo nos territórios. Então, isso é muito importante, a gente está somando outras pessoas para estar nessa participação conosco. No primeiro bloco do programa, a gente conversava com Leninha, que é deputada estadual de Minas, sobre os desafios de ocupar um cargo em um espaço que tem maior representação masculina, né, que são as assembleias. Jo também falou pra gente como é que ela avalia esse espaço de poder. Esses espaços, eles ainda estão muito na mão da elite, né? E a gente tem quebrado isso aos poucos, até porque é importante pra classe trabalhadora se reconhecer, ela precisa estar nesse espaço também. Ela fala também da responsabilidade, né? Que é olhar pra essas minorias, que na verdade não são minorias, né? São maiorias. Desafiador, mas a gente tem que estar nesse lugar, porque a maioria da população brasileira são as mulheres, né? E ainda é muito pouca a quantidade de mulheres para estar ocupando nesse espaço. A gente teve um grande avanço nessa última eleição, principalmente aqui em Pernambuco, quando aumentou a bancada de 6 mulheres para 10, mas a gente tem que avançar muito ainda na participação de mais mulheres ocupando esse espaço. Mas a gente está confiante, enquanto juntas, que a gente está se colocando nos espaços, está abrindo essa possibilidade também de ter mais mulheres de diversas pautas, está se colocando no espaço da política. Então, é um desafio de ter ainda poucas mulheres dentro dos espaços políticos, mas isso aí a gente vai construindo e vai trazendo mais pessoas para estar ocupando esses espaços. Pois é, gente, é preciso que nós mulheres estejamos fortalecidas e animadas para enfrentar o machismo e o patriarcado. Falar nisso, no ano passado, durante o período eleitoral, nós testemunhamos várias iniciativas criativas feitas por mulheres para apoiar candidaturas femininas. Sobretudo após a morte da vereadora carioca Marielle Franco. Pois é, Elka, tem um vídeo muito legal que é feito pela campanha Libertas, por mais mulheres na política, que é bem interessante e traz algumas falas de mulheres negras, que na época essas mulheres eram candidatas. No vídeo elas destacam a importância da representatividade para a construção de espaços políticos mais justos e plurais. A gente fez o exercício de extrair as falas do vídeo Libertas Feminismo Negro e vamos compartilhar com vocês. Vamos ouvir? Somos pouquíssimas mulheres negras presentes nesses espaços institucionais ainda. É necessário ter mais vozes, mais corpos, mais trajetórias de mulheres como eu, diversas, chegando lá e pautando feminismos interseccionais, uma perspectiva negra, uma perspectiva indígena, quilombola, de mulheres que estão aí no cotidiano construindo saídas para suas comunidades, mas que não têm espaço na hora de tomar decisão formal. E nós, mulheres negras, sempre tivemos um papel de protagonismo na formação das gerações, na conquista dos direitos, mas isso nunca foi reconhecido. Então, desde as nossas ancestrais que vieram para cá escravizadas, né, eram as mulheres que auxiliavam significativamente para que os negros que estavam sendo escravizados tentassem sair para os quilombos. Quando se fala em mulher negra, a gente tem ainda o maior desafio. Não só porque o modelo de o processo de eleição é um processo caro, é um processo ainda que ocupado por homens, e aí a presença das mulheres, principalmente das mulheres negras, que são mais vulneráveis, é ainda mais baixo e mais difícil de alcançar. Não vai ser fácil, não. Mas eu acredito que é um começo, né? Porque eu, por exemplo, se eu estiver lá, eu vou atrás do povo, né? Que, das mulheres negras, e mostrar para elas que elas podem sim, entendeu? Porque a gente fica muito acuado naquele negócio de, né? Quando a gente não tem ninguém que nos representa lá, a gente vai lá reclamar com quem? Né? A Assembleia de Minas, ela tem 194 anos. Há 30 anos atrás, a Assembleia Legislativa de Minas não tinha banheiro feminino no plenário, porque não se imaginava que uma mulher pudesse ser eleita deputada, pudesse ser uma parlamentar. Então, a estrutura da Assembleia não contava com banheiros, né, para acolher as mulheres no Legislativo. Então, hoje é mais importante ainda, eu acho que a gente compreender que a gente não constrói democracia se a gente também não garantir, né, a representatividade dos diferentes sujeitos dentro do parlamento. Nossas instituições são muito violentas. Violentas contra as mulheres e principalmente contra as mulheres negras. Porque muitas vezes a mulher consegue um emprego porque foi alguém que deu. Ela não conseguiu por uma condição própria, por uma capacitação própria. E aí ela fica na dependência. É a mesma relação senhor-escravo. Continua se reproduzindo um caldo de cultura que temos aí séculos e que ainda vamos lutar contra ele durante séculos. E essa violência, ela está incrustada nas instituições. E a nossa candidatura quer expressar isso. Uma voz que vem das ruas, fazer ecoar a pauta dos estudantes, dos professores, do movimento negro, das mulheres que vêm no ascenso, as mulheres que derrotaram Cunha, que vão exigir justiça para Marielle Franco. É triste, porque a gente vê que fica coisa só no papel, né? Não é nada de porque é, porque tem que ser. E ela incomodou. Ela era uma mulher negra que lutava pelas mulheres negras, né, pela opção sexual de cada um, pelo que cada um quer fazer com o seu corpo. E isso incomodou. Porque é isso que eles querem, né, que a gente fique calado. A gente fica lá atrás do fogão, caladinho. A passagem da Marielle fez um despertar acontecer na sociedade brasileira. Muita gente que não tinha parado para pensar ainda na importância de mulheres negras ocuparem a política, passaram a trazer isso como uma causa de vida. E também que chegou para muita gente a injustiça que foi essa execução, né? Ficou muito nítido para o Brasil que ali tentaram silenciar uma lutadora que defendia causas que incomodavam os donos do poder. Ela denunciou a violência policial, ela estava lado a lado com as favelas, ela trouxe demandas urgentes que não são contempladas por aqueles que se dizem aliados do povo, mas na hora do vamos ver, se acovardam, não tem compromisso nenhum. Então, o Brasil conseguiu perceber a covardia que foi a execução da Marielle e o efeito Marielle, que eu acho que acontece, sim, desde o momento que ela foi executada, é de que nós não seremos interrompidas e nós vamos honrar a história da Marielle, o seu corpo, a sua memória. Nós vamos existir junto com ela nessa busca incessante. Porque nós, mulheres, conhecemos a nossa causa, conhecemos as nossas dores, conhecemos os nossos entraves, conhecemos as nossas algemas e juntas podemos soltá-las com muito mais eficiência, com muito mais luta e coragem. A Campanha Libertas é um coletivo independente e suprapartidário. Para saber mais, acesse o link campanhalibertas.org. Então, gente, a conversa tá boa, esse papo com o Jô, mas não se preocupa não que ele continua no próximo bloco. Não sai daí que já já a gente tá de volta. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.